Panorama Agrícola para 23 de julho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 23 de julho de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Confira o ditado de hoje, procura que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere Ciência do Solo, mais próxima da extensão rural. Evento nacional começa no próximo domingo aqui em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. A dica de hoje vem da Celesc, que a energia elétrica é fundamental, mas pode ser também perigosa. Use-a corretamente. Alerte crianças e adultos para os perigos que o mau uso da energia elétrica pode causar. Não faça reparos ou instalações se não entender do assunto. Instalação de antenas deve ser feita apenas por profissionais da área. É hora das notícias. Começa hoje, vai até quinta-feira em Fraiburgo, no Parque da Maçã, o Enfrute, Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Entre os debates e as palestras, informações sobre pós-colheita e cobertura de pomares. E começa amanhã e vai até o domingo a mostra de produtos da agricultura familiar e de artesanato que a Ipagre organiza dentro do Farol Shopping em Tubarão, sul do estado. São produtos da agricultura familiar de 20 municípios da região que estão sendo expostos e comercializados na feira em Tubarão. Para controlar a inflação, informa a Agência Brasil, o Conselho Monetário Nacional ajustou preços de garantia do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. Assim, produtores de alimentos que pesam fortemente nos índices de inflação ganham um incentivo a mais para produzir mais, o que em tese derruba os preços. Mais oferta, mais produção, mais produtos, menor o preço. O programa garante a remuneração dos custos variáveis de produção a agricultores familiares, concedendo abatimentos nas parcelas de financiamentos do PRONAF. Com essa mudança, os preços de garantia foram reajustados para aumentar o desconto nas parcelas. Essa mudança vai beneficiar principalmente produtores de mandioca, tomate, trigo, batata, café e carne de ovelha. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, o assunto é o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que tem a Ipagre como principal realizadora. Esse congresso ele começa no dia 28 de julho, no Costão do Santinho, em Florianópolis, e vai até o dia 2 de agosto. Milton da Veiga, que é coordenador do programa Tecnologias Ambientais da Ipagre e também um dos organizadores do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, fala agora aqui no Panorama Agrícola sobre esse importante evento. Perfeito. Uma preocupação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é quem promove esse congresso a cada 2 anos, era de que os assuntos tratados estavam ficando cada vez mais distanciados dos usuários da ciência, que seriam o pessoal envolvido na assistência técnica e extensão rural. Então, foi como a empresa nossa trabalha com essas duas questões, né, pesquisa e extensão, então foi lançado um desafio para nós aproximarmos novamente esse grupo. Né? Então, nós temos, tanto nas conferências, como nos simpósios, assuntos abordando a aplicabilidade do que é gerado em termos de ciência do solo nas comunidades diretamente por esses agentes de assistência técnica e extensão rural. Então, nós temos uma previsão de participação de em torno de 2.500 pessoas e um bom percentual desse já de instituições de assistência técnica e extensão rural, a IPAGRE, certamente, mas do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outros estados que têm interesse em vir exatamente por causa dessa tônica que está sendo dado para a temática do Congresso. Em termos de programação, há palestras internacionais também? Sim, nós temos um. Nós deixamos, na verdade, a programação para cada grupo especializado organizar. Né? Nós, da Comissão Central, ficamos mais preocupados com as conferências, que os temas de abrangência maior. Né? E esses grupos, então, resolveram buscar na comunidade internacional muitos especialistas que estão realmente à frente naquele campo de conhecimento. Né? E isso fez com que mais do que 20 palestrantes, de um total de 60, são estrangeiros, um terço então dos palestrantes são estrangeiros, então nós vamos ter uma oportunidade muito boa de nos informarmos sobre o que está sendo feito em termos mundiais na ciência do solo e em cada uma das suas áreas, sub-áreas de conhecimento. Para o produtor rural que está nos ouvindo, como ele deve tratar, Milton da Veiga, o solo na sua propriedade? Bem, o solo, o manejo do solo para as atividades agrícolas, né, primeiro ele deve considerar a capacidade de uso do solo, né, assim, não plantar culturas que envolvam muito o revolvimento do solo em área de clivosa, por exemplo, que favorece muito a erosão, então esse seria um primeiro aspecto, implantar florestas então nessas áreas, ou outro tipo de manejo, como pastagem permanente, que evita o processo da erosão, e nas áreas de lavoura, ter um cuidado com os princípios, os fundamentos do manejo conservacionista, que seriam, então, manter o solo permanentemente coberto ou por resíduos ou plantas vegetando, revolver o mínimo possível o solo, ou seja, fazer a semeadura direta das culturas ou um cultivo mínimo, né, e fazer a rotação de culturas. Né, não semear a mesma cultura todos os anos na mesma área. Esse é o princípio que não deve ser seguido. Né? Semear as culturas todos os anos na mesma área implica que vai ter muito mais custo de produção com inseticidas, herbicidas e fungicidas para controlar as pragas e doenças que atacam essas culturas. O Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, a partir do dia 28 de julho, tem também na sua programação, conforme Milton da Veiga, minicursos e excursões, além de palestras. Exato, nós temos no dia 28 a abertura, que é um domingo à noite, né? Nós teremos a parte científica segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira daí é mais restrita, serão alguns minicursos, são 4 minicursos e 4 excursões técnicas. Então aqueles que tenha interesse específico numa das áreas do minicurso ou da excursão técnica, então vão ficar até a sexta-feira participando do congresso. Nós temos um minicurso sobre um programa que gerencia o movimento de água no solo, programa Hidros. Nós temos um minicurso sobre qualidade do solo, outro sobre fértil irrigação e um ainda sobre indicadores biológicos no solo. E as excursões técnicas, nós teremos uma com duração de 2 dias, que é para visitar os solos do litoral sul e planalto de Santa Catarina, que se constitui quase uma mini excursão de correlação de solos. Né? Nós temos um para visitar e informar sobre alguns aspectos daquela catástrofe ambiental que ocorreu no Morro do Baú, em Ilhota. Nós temos um para ver o sistema de plantio direto de hortaliças desenvolvido e estudado pela IPAGRE nas estações permeáveis de Tuporanga e aqui na região da Grande Florianópolis. E também teremos uma para visitar as áreas de mineração, né, no sentido assim, da degradação resultante da mineração de carvão e os diferentes estágios de recuperação das áreas e estratégias de recuperação dessas áreas degradadas por mineração de carvão. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Milton da Veiga, um dos organizadores do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que acontece de 28 de julho a 2 de agosto em Florianópolis. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Estamos anunciando o 6º workshop sobre Jundiá, dias 21, 22 e 23 de agosto, no auditório e no centro de treinamento da EPAGRE em Florianópolis. O Jundiá é uma das espécies nativas de peixes prioritárias para a pesquisa e a produção na região sul do Brasil. O evento é uma oportunidade para a transferência de tecnologias geradas por universidades e instituições de pesquisa envolvidas com pesquisa e extensão de Jundiá, como no caso da EPAGRE. Haverá também no evento sobre Jundiá o lançamento de um livro com um capítulo Impacto do Jundiá na Produção de Peixes de Santa Catarina, do pesquisador da Ipagre Álvaro Greff. Também palestras e painéis sobre reprodução, melhoramento, nutrição, alimentação e sistemas de cultivo, aí com a participação de Hilton Amaral Júnior da Ipagre de Camboriú. O sexto workshop sobre Jundiá, de 21 a 23 de agosto, na Ipagre, em Florianópolis, terá também visitas técnicas guiadas a laboratórios de pesquisas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.